Factor Web Radio. A rádio além dos limites. Factory Web Radio. Começa agora Ambiência, um programa repleto de viagens psicodélicas, distorções, reverberações, experimentalismo e outras cositas más. Away. sexta. Brothers and sisters, we are gathered here together to witness the great congregation in this Aquarian age of communication and rehumanization. The revolution will not be live streamed across all social platforms. You will receive no notifications, only hypnotizations, revelations, and realizations. And now we all stand up before the cell door shuts. And we ain't gonna feel, we ain't gonna hate with wars from the south to the belly strays. And it's all because somebody said, how did you do what I know what's wrong, I know what's right. Oh, baby, they just gaslight. Bevan. Gone have the times of gentlemen, and I promise we will tear this down. We will rise like the smoke from those burning cities, and no happy judgment will come. And now we all stand up before the cell door shuts. Factory Web Radio. Ambiência volta já. A esperança de ter uma vida e um lar diminui com o passar dos dias para milhares de crianças e adolescentes que vivem em abrigos. São crianças e adolescentes aptos para adoção e rejeitados pela idade. Se você quer adotar crianças acima de 5 anos, procure a vara da infância e juventude mais próxima da sua casa e habilite-se. Toda criança precisa de uma família amorosa e cuidadosa. Toda quarta-feira, a partir das 20 horas, você tem um encontro marcado com Terra Brasilis, um programa repleto de preciosidades nacionais, produzido e mixado por Reis e Guzmão, que você confere aqui na Factory Web Radio. Jurei mentiras e sigo sozinho. Factory Web Radio, 24 horas no ar. Olá, eu sou Rodrigo Carneiro, cantor dos Mickey Junkies, e a exemplo de você, eu também tô ligado na Factory Web Radio. Right on! Tell me what you're doing on the speed until tomorrow. Factory Web Radio, 24 horas no ar. J. Pedra Session. Terça, 9 da noite. Descubra. Ouça. Curta. Na Factory Web Radio. Ambiência está de volta. Oh, Factory Web Radio. Place anywhere. Rising and the harvest Bristol moon is sinking. Put the Benetton on snooze, open up some special brews and start drinking. To the biggest mess in town, then put on your dressing gown, screw your head on upside down, drink yourself into the ground. The bottles by the sink, they're the softest flipping drinks. Yes, sir, the thunderbird's gone, and the wagon's rolling on and I'm on it. There's no such thing as Dr. Seuss, vodka and tomato juice, Disneyland or Dipsomania. Pick a flavor anytime, any place, anywhere. There's a world, different world, you can share. Triadophobic, schizophrenic, paranoid, attacks of panic. Our epileptic bits of knock a tape on the morning thunder. There's no such thing as Dr. Seuss, fucker and some aftertouche. Disneyland or Dipsomania, name your poison, pick a flavor. Moonshine, firewater, Captain Marvin, Johnny Walker, Southern Comfort, Mother's Room, Happy Hours of Holy Spring, Galloway, Soft Road, Expansion, Aftershave, Disinfectant, Parasol, and Fairy, a kid if it's in a glass, you'll drink it anytime, any place, anywhere. That's all. Thank you. Vocês ouviram Ambiência. Estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, aqui na Factory Web Radio.